dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos um episódio sobre Crimes of the Future. Finalmente, David Cronenberg volta ativo com força total. O mestre do body horror, depois de 8 anos sem fazer filme, com um filme... não sei nem como definir, né? É um filme... uau! Cronenbergiano, né? A única palavra que eu acho que define bem esse filme. Eu tenho uma definição pra esse filme, que eu acho que foi de um comentarista do The New Yorker. Ele fala do filme, ele fala assim que é um filme pra você ter visto, não pra se ver. Boa, eu até concordo. Não é um filme super agradável de ver, mas é um filme com um elenco, por exemplo, excelente, maravilhoso. Tá todo mundo espetacular. Viggo Mortensen, Lea Seydoux e a nossa nova musa, né? Já é, acho que, talvez o segundo filme que a gente fala dela. E com a nossa querida Kristen Stewart. É um filme super, assim, vai dar o que falar, com certeza. Né? Acho que é um filme que, gostando ou não, faz parte perfeitamente da nossa lista aqui de filmes para discutir. Já vou começar forte, já vou começar dando porrada na porta. Eu quero saber o que o Gustavo Leal fala oi para todo mundo, o que ele achou do filme rapidão. Pode falar, seja sincero. Cadê? Eu me comprometi, eu vou ficar uma hora e meia desse podcast calado. Mas você vai sair com uma impressão boa do filme, hein? Tudo bem, André Vicente? Tudo bem com vocês? Impressão rápida do filme, o que você achou? Eu achei ele perturbador. Achei que ele é um filme que trabalha as ideias de quem tá assistindo. Quem aguenta ver até o final, né? Vamos ver como é, a que a gente chega aqui. Mas é um filme pra ser visto. E Igor de Campos, eu imagino que você tenha adorado, né? E aí, cara, tudo bem? Fala rapidinho o que você achou do filme, bom? Tudo ótimo, boa noite a todos, a todas. Bom dia também, né? Não sei que horas que vocês estão escutando esse programa. Adorei o filme, né? Isso é muito engraçado falar desse filme com o Gustavo. O Gustavo já tá me olhando aqui, tá me julgando. Mas é o tipo de filme que eu gosto, assim. O André, ele falou muito bem, né? Que é um filme perturbador, e pra mim isso não é um demérito. Aliás, na verdade, dizer que um filme é perturbador é um incentivo para que eu vá e assista o filme. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei um pouco aturdido, sabe? O filme, ele terminou e eu não sabia exatamente o que pensar do filme. Assim, claro, eu gostei dele logo de cara. Gostei das imagens, gostei da cinematografia, das locações. Os atores estão todos excelentes. Fiquei muito surpreso com a interpretação da Kristen Stewart, porque eu ainda tinha uma vaga memória dela, assim, em uma série obscura de vampiros que brilham, né, na luz do dia. Eu não gostei nada desses filmes, assim. Também desculpa quem é fã, mas realmente eu não sou fã de Twilight. Fiquei muito surpreso porque eu ainda não havia assistido ela em outros filmes mais sérios. Eu ainda tenho que assistir, inclusive, né, Personal Shopper, do Olivier Assayas, e o filme em que ela faz o papel da Princesa Diana, né? Então esse foi praticamente o primeiro filme sério, né, entre aspas, que eu vi com ela. Fiquei muito surpreso, agradavelmente surpreso, e o filme me agradou muito. Eu não sabia exatamente o que pensar dele, mas quando eu assisti ele uma segunda vez e uma terceira vez, o filme, ele só foi crescendo. Eu comecei a ver umas coisas que antes eu não tinha percebido no filme. O filme tem um senso de humor bem interessante, né, em certas cenas. Bom, é isso. Eu gostei muito de ter assistido. Acredito que o único que reviu o filme foi o Igor, né? Os outros normais assistiram uma vez só e se deram por satisfeitos. Aproveito para avisar, então, pessoal, que o Felipe Sobreiro, infelizmente, não está aqui hoje, mas, felizmente, ele saiu em lua de mel, se casou. Filipão se casou com a namorada dele, de muito tempo já, morando juntos. Parabéns para você, Filipão e Lala. Aproveitem muito aí Colômbia. Estão lá em Bogotá, depois vão para Cartagena, aproveitar a praia. E se vocês conseguem imaginar o Felipe na praia, é difícil para mim, mas tomara que eles aproveitem e divirtam-se. Parabéns. Ele com certeza estará de volta, talvez no próximo episódio. E eu, Diego, gostei do filme. Comecei a ver o filme, especialmente a primeira metade. Me empolguei muito, porque realmente sou muito fã de Cronenberg. E os temas do filme, os temas que são apresentados na primeira metade do filme, são temas muito caros a ele. Essa questão, especialmente a questão dessa fusão entre o biológico, o fisiológico e o mecânico, né? E o tecnológico, ele adora, né? E a questão do corpo. Então, e eu também sempre me interessei por isso. Mas eu confesso que tenho ressalvas, várias ressalvas com relação a esse filme. Assim, eu acho que ele não é de longe, nem de longe o melhor filme dele. Assim. Eu acho que é um filme que na segunda metade é apressada, corrida. vários temas caídos, vários temas não desenvolvidos e o final muito abrupto, muito, muito, muito abrupto. Mas a gente está aí para discutir isso também, né? Uma classificação rasa do filme, assim, é um filme de horror? Então, é uma das perguntas que a gente tem aqui, eu que já faço para vocês, esse filme, ele é um filme sério, de horror, ou ele é uma paródia? O Igor mencionou um senso de humor nele. Vocês viram um tom paródico no filme? Paródia não, porque realmente é paródia da ideia que ele é uma paródia de filme de horror, e não é bem isso, mas é mais uma sátira. Que teve um crítico, inclusive, do Los Angeles Times, que ele classificou o filme como sendo uma espécie de comédia. Ele é uma comédia. O que eu acho um exagero. Né? O filme não chega a ser uma comédia, pelo menos assim. Tem outros elementos mais relevantes no filme. Certamente não é uma comédia. Né? Mas ele seria, por exemplo, uma sátira, entre outras coisas, ao mundo da arte contemporânea. Uma espécie de underground da arte contemporânea. Não tem um risinho sarcástico no fundo, assim? Meio implícito no filme? Quem criou esse filme, quem tá... Sabe, o Cronenberg tá rindo, assim, por trás... Por exemplo, aquela cena de performance, né? Do cara com os olhos costurados e a boca costurada e várias orelhas, né? E aí ele começa a dançar. Aquilo ali não é meio paródia, aquilo ali? Ou você acha que ele leva a sério? Você acha que ele realmente acha que aquilo ali é belo e lindo e performance, art e tal? Não, mas olha só, pra discutir se seria uma paródia ou não, você tem que ver o próprio contexto do filme, né? Ele é um filme meio pós-apocalíptico também, né? Então, ele constrói um contexto em que essas cenas, elas têm um sentido que não é paródico, tem um sentido possível naquele cenário pós-apocalíptico do filme, em que os seres humanos, né, vão dar uma palhinha, né, em que os seres humanos passam a não sentir dor, né, como a gente sente, tem uma certa disfunção orgânica em que a dor só é sentida nos sonhos. Então, por exemplo, você pega, às vezes, um livros como do Saramago, né, tem um livro que chama Intermitências da Morte, né, se não me engano, em que a premissa da história, né, o ponto de partida em que tudo vai se desencadear e que a fantasia, inclusive, da história vai se desencadear, é o fato de que a morte parou de matar, né, parou de levar as pessoas. Assim como o Ensaio sobre a Cegueira, que tem um elemento que desencadeia todo o resto, que é todo mundo ficou cego, vai ficar cego. Então, nesse filme tem isso, ninguém sente mais dor. Num mundo em que ninguém sente mais dor, em que tá havendo uma espécie de reconfiguração do ser humano, reconfiguração orgânica, o que que isso vai dar? Como as pessoas vão se comportar? Então, por exemplo, aquela que você falou, essa performance do cara dançando com as orelhas costuradas no corpo, né? Nem costuradas, né? Ele tem os olhos e a boca costurada e as orelhas são como que recolocadas em outros lugares do corpo. Numa situação em que o ser humano não tem mais dor, em que ele pode fazer qualquer coisa com o corpo, e hoje em dia a gente já tem pessoas que fazem qualquer coisa com o corpo, com plástica, etc. Aquilo não é uma paródia. Aquilo é uma coisa possível no cenário que ele desenha, vocês não acham? Entre outros elementos do filme, né? Mas, assim, é uma questão de tom. Assim, você acha que o tom do filme, então, é sério? É um tom bem dark, né? Vocês não acharam? Vocês riam? Em algum momento vocês... Ah, nossa, que cena... Engraçado, eu vou rir de dar gargalhada. Não de rir, assim, de achar engraçado, mas de... Sei, eu acho que, por exemplo, tem essa questão, outra questão, um outro plot do filme, um outro subplot, que é um dos subplots que eu menos gostei, que é o fato dele, do personagem principal ser um agente infiltrado. E aí tem um grupo ecológico, um grupo ambientalista, né, que tá desenvolvendo uma comida de plástico. Porque são pessoas que começaram a desenvolver o sistema digestivo e órgãos especializados em digerir plástico. E isso vai ser uma salvação para o mundo e tal. Você não acha que isso é muito absurdo para ser sério? Assim, pra ele... Você sabe que eu vi uma entrevista com o Cronenberg, que ele fala de onde ele tirou, que ele falou... Porque as pessoas chamam ele de visionário, né? Eu até fiquei pensando que visão que ele teve, né, com esse filme. E detalhe, a história desse filme... O script dele parece que tem mais de 20 anos, tem, né? É. Foi uma história que ele escreveu há muito tempo, deixou engavetado. De anos 90. E agora falar, nossa, não, temos que fazer esse filme, etc. Mas ele fala uma coisa muito louca, assim, que eu não sei se é verdade, né? Ele fala que descobriram recentemente, assim, ou já há algum tempo, que o corpo humano, ele tem convivido com microplásticos, tem, ou seja, a gente, do nosso estilo de vida atual, não sei, de ingestão, etc., existem micropartículas de plástico que habitam o nosso corpo hoje em dia. Então ele fala que até isso é uma das ideias que levou ele a pensar nisso, e que a ideia de que é ecológica, como você falou, né? Se o ser humano começar a digerir plástico, primeiro tem essa ideia de uma mutação, né, de uma adaptação do ser humano para essa vida artificial e plástica que a gente tem hoje em dia, né? Tudo, a gente está rodeado disso, né? A gente produz muito isso, descarta muito isso. Então ele partiu para talvez essa ideia que tem um fundo de realidade, né? Realmente o plástico habita a gente agora. E aí ele levou as últimas consequências numa situação fantástica, né? Em que há pessoas que no filme podem digerir o plástico, né? Ou que se transformaram nisso, né? Tecnologicamente falando. Então você não acha que ele está satirizando o nosso uso super saturado de plástico hoje em dia? Não é uma sátira? Eu não acho que é sátira. Eu acho que é mais do que uma sátira. É como o comentarista lá que eu li falava. É um filme de ideias, assim. São símbolos, né? Então, por exemplo, homens que são capazes de digerir plástico, e ele seria um passo à frente na evolução, é um símbolo, inclusive, para a gente falar de um tema que a gente já tratou em outro filme, no Titanic, que é do transhumanismo, né? Do que a gente está virando a partir da tecnologia. Então não é uma sátira, tá? Porque sátira tem um tom de deboche, né? Eu não acho que ele está debochando, eu acho que ele está trazendo ideias e transformando aquilo em uma série de imagens, que pra gente é um filme. E tá trabalhando de alguma maneira. E muitas vezes tem ideias mesmo expressas, né? Os personagens vêm com umas frases, assim, né? De impacto. Não sei se é relevante também a gente discutir se é sátira ou não. Não, era só porque eu fiquei curioso agora, porque se você entende o filme como sátira, dependendo de como você entende o tom do filme, isso pode, como é que você fala? Isso pode afetar muito a sua impressão sobre o filme, se você gostou do filme ou não. Você ressignifica o filme, né? A partir dessa classificação. Se é horror, se é sátira, se é um filme de um visionário, né? O que, que ele tá vendo, né, com esse filme, então? Por exemplo, eu acho que o gênero que melhor se encaixa nele é ficção científica. Mas assim, você falou de ideias, né? De frases. Ideias expressas no filme por meio do diálogo, né? Pelos personagens. Tem uma frase do filme que é corpo é a realidade. Eu acho que o Cronenberg trabalhou essa ideia em vários filmes dele. Eu queria perguntar, começar essa discussão com vocês já. Igor, qual foi a situação mesmo que essa frase dita, corpo e realidade? Essa frase ela aparece em algumas telas de televisão, né, durante a primeira cena de performance, que é feita pelos personagens do Viggo Mortensen e da Léa Seydoux. Body is reality. Aparece em inglês, né, obviamente. O corpo é a realidade. Aliás, é muito engraçado, assim, eu não sei se vocês notaram. É um filme, como você falou, Diego, assim, eu concordo com essa sua classificação, né? Assim, eu acho que o filme, na verdade, ele pertence a vários gêneros, ou ele dialoga com vários gêneros, né? Eu acho que um deles é o body horror, obviamente, né? Tradicionalmente associado ao Cronenberg, que é um dos principais expoentes desse tipo de horror, né, no cinema. Mas ele também dialoga com ficção científica. Eu não sei se ele é, né, uma coisa ou outra, ou se esses gêneros são excludentes de alguma forma. Eu acredito que não. Mas sendo ficção científica, né, e pensando no filme como sendo uma ficção científica, né, todo o aparelho tecnológico, toda a tecnologia que é mostrada no filme é sempre uma tecnologia antiga. No filme ele mostra apenas um telefone celular, que é um telefone celular que aparece logo numa das primeiras cenas do filme, né, quando aquela mãe que acaba de assassinar o próprio filho, ela liga pro ex-marido, né, contando o que ela tinha acabado de fazer, né. E o celular que ela usa é um daqueles celulares dos anos 80, né, aquele tijolão que você carregava, assim, ele é até pesado, né, que ele tinha até uma antena. E se você reparar, todos os computadores são computadores bem antigos. Toda a tecnologia que aparece no filme já é uma tecnologia datada ou ultrapassada, desgastada. Ou biológica, né? Parecem ossos, né? Parecem corpos. E tem essa nova tecnologia, né? Como, por exemplo, a mesa de operações, a mesa cirúrgica, né, onde são realizadas autópsias, que é utilizada como sendo, né, a própria personagem da Léa Seydoux, ela fala assim, these are my canvas, essa é a minha tela. Não, né? Canvas, mas eu acho que é justamente isso, André. Eu acho que o mais adequado seria chamar aquilo de pincel, aquilo é o pincel dela, né? Que é cultuado, assim, é um objeto fetiche, é um fetiche para várias pessoas, né? E tem essa mesa de operações que parece uma espécie de casulo, ou parece o exoesqueleto de um inseto, né? E a cama também, aquela cama que consegue ler os movimentos e as variações hormonais do corpo do personagem do Viggo Mortensen, também ela tem um quê de casca, de nós, mas parece que ela tem um revestimento de pele, sabe? Então é uma tecnologia orgânica, né? Assim, para ser uma ficção científica, é um filme de ficção científica bem atípico, né? Em que a tecnologia, ela aparece, mas ela realmente definitivamente não é o personagem principal. O personagem principal, eu diria que os personagens principais, né, são os corpos, né, que aparecem expostos ou mutilados ou alterados no filme. Pensando também na frase, né, corpo e realidade, né, e com base no que tu está falando aí, o Cronenberg já falou em algumas entrevistas, né, de que ele considera, como ateu que ele considera que a vida começa depois que realmente você nasce, né? Que vem antes e que vem depois não importa para nada, né? Que não existe essência se não tem existência, né? E aí o corpo é a sua realidade, né? A existência, a sua existência corpórea, né? A sua essência está sempre contida ali. Então, se você muda o seu corpo, a sua essência também muda. O Cronenberg, ele é um leitor de filosofia, né? Ele gosta particularmente dos existencialistas, né? Ele fez um filme que, inclusive, ele tenta transpor algumas ideias, né, do existencialismo, particularmente do existencialismo francês, né, para o cinema, aquele Existence, que tem esse nome, não é à toa, né? Assim, justamente, né? Tem uma relação com existencialismo, filosofia existencialista. E o Sartre, ele falava isso, ele falava que a existência precede a essência. Agora, quais que são as implicações disso? Nesse sistema filosófico que o Cronenberg ele coloca na tela, você vê que se a existência precede a essência, ou seja, e você pode entender a essência como sendo a sua personalidade, né, a sua subjetividade, a sua interioridade, a sua alma. Então você não tem um ego, uma identidade pré-definida. Ou seja, você não tem uma pré-definição daquilo que é humano ou daquilo que é seu. Isso é algo que é passível de ser moldado ou é passível de ser modificado, né, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, pelas circunstâncias históricas, pela tecnologia, pelas mudanças ambientais. Então, quando você modifica o corpo, né, você necessariamente acaba modificando, né, a sua interioridade, a sua personalidade. E eu acho que isso aparece em outros filmes do Cronenberg também. A Mosca, eu acho que é um ótimo exemplo. A Videodrome também é um ótimo exemplo disso. E esse filme, você vê que o personagem ele passa por uma transformação física ao mesmo tempo que ele vai passando por uma transformação psicológica. Né? Ele começa de uma forma no filme e ele termina, né, num momento de epifania. Agora, mas o filme também tem outra tese, que quando você disse que é uma tese do Cronenberg, né, que é essa do corpo e realidade, inclusive ele fala isso expressamente em entrevistas. Tem uma outra tese que a personagem da Lea Seydoux ela traz, que é o que fundamenta, inclusive, as performances artísticas que eles fazem, né? Ela é a personagem dela que chama Caprice, né? Caprice. Ela era uma cirurgiã que cuidava de traumas, né? E ela passa a fazer o body art dela, né? As performances, e em um momento ela fala que o corpo não tem sentido, né? Que eles, que o corpo em desordem, etc., não faz sentido nenhum. E o que ela fazia com o personagem do Viggo Mortensen... Mortensen. O personagem? Soul Tensor. Soul Tensor. Que é uma brincadeira, inclusive, essa Soul Tensor. Né? Uhum. Sim. Sal, né? Sal. Mas ele pode brincar aí com Soul também. E ela fala que as performances e a arte deles trazem um sentido para algo que não tem, que é o corpo. Então, quando ele diz que o corpo é a realidade, e ela fala que ela tem que acrescentar algo a esse corpo para ele ter um sentido humano também, parece que ele se contradiz, porque no final das contas, a realidade, então, é o sentido. Enfim, teria que discutir com ele isso, né? Talvez. Não, porque talvez o que ela queira dizer também é que existe um grande elemento de caos no corpo, né? E que quando você toma controle... E no caso do corpo dele, é total esse caos, né? Porque ele tá criando órgãos que, inclusive, não existiam previamente, né? Não existem no corpo humano, né? E é um trabalho que o artista faz, né? Ele é um certo organizador do caos, o artista, né? Sim, mas ele, por exemplo, o Soul Tensor é uma dupla, né? Os dois são artistas. Ele é o que produz a matéria-prima para a arte deles, né? Ele gera... Aí tem uma dúvida no filme se ele gera por vontade própria, inconscientemente, ou se é só um acaso do destino que o corpo dele começou a gerar órgãos que não, sem existência prévia. Ela tatua os órgãos, né? Enquanto eles estão sendo gerados, talvez. E aí o ato final da arte é retirar esses órgãos por meio daquela... cama cirúrgica de autópsia, em público, né, com as pessoas filmando, se deliciando com aquilo, né, porque tem uma coisa erótica com isso também, né, como a personagem da, esqueci o nome dela, Tinley, ela fala, né, a cirurgia é o novo sexo, né, em determinado momento, e ela parece sentir um prazer enorme de assistir essas performances cirúrgicas, então a Caprice, ela retira esse órgão, mostra em público, né, o órgão já tatuado previamente, etc, de forma erótica, então tem um erotismo do corpo também, né, de forma muito perversa, né, isso eu até queria falar com vocês, é um filme perverso, né? A cena da autópsia da criança, se você for dentro da lógica do filme, é uma cena de pedofilia necrófila. Sim, sim. Então é um filme bem perverso nesse sentido, assim. Acho que todo filme do Cronenberg, ele é... Sério, eu tô exagerando, quer dizer, tô fazendo uma generalização, porque eu também não assisti a todos, né, os filmes do Cronenberg. Mas é, eu acho que perversão é certamente um dos temas que ele trabalha. Há certamente perversão em Crash, há muita perversão em Mistérios e Paixões, que é o filme que ele fez adaptando o romance do William Burroughs. O próprio filme que ele faz uma radiografia sobre a relação entre Freud e Jung, né? Ele trata também, né, entre outras coisas, de perversão sexual, né, uma das personagens. Então, acho que perversão certamente é um dos temas dele. Agora, é curiosa, assim, essa sua observação, assim. Você pode repetir o que você falou? Você acha que há perversão no filme ou que o filme é perverso? Existe uma diferença aí. Não sei. Tem uma característica curiosa do filme é que muitas pessoas saíram na projeção do filme, né? Na primeira projeção com os atores e tal. As pessoas não aguentaram ver. Algumas pessoas... Imagina a cena exatamente que eles saíram. Você não imagina, não? Aquela cena que ela abre o zíper da barriga do Viggo, né? Aquela cena é absurda. Não precisava daquilo no filme. Aquela é terrível. Tem uma coisa também no filme que é... Como talvez a gente possa classificar que há umas... Ele é muito cru, no sentido até, como o Igor falou, né? A tecnologia parece de um filme da década de 80, né? Parece que é um filme antigo, né? Ele não tenta ser realista. Inclusive, as cenas de operação cirúrgica não tem nada de realismo. Parecem bonecos, né? E a forma como é manipulado, parece coisa de boneco. Não sai sangue, as pessoas não se infeccionam. É, sabe? A Alessia Duna, na cirurgia, ela não faz uma cirurgia real. Então, tem uma sensação de que o filme é artificial também, que talvez cause menos desgosto em quem está assistindo. E talvez seja feito expressamente para isso, para você conseguir ver o filme até o final também, né? Se ele fosse hiperrealista, seria complicado. É uma questão de verossimilhança também, né? Porque se você vive num mundo onde você não tem mais dor, e onde não tem mais infecção, onde você é imune a antibióticos... Não, mas isso não tem no filme. Não tem no filme que não tem eles infecção. Eles falam isso no filme. Fala que não tem infecção, não sangra? As pessoas não sangram também? Elas sangram no filme quando corta com bisturi. Não, o cara abre a barriga do cara, não sai sangue. A autópsia do menino, eles abrem o corpo do menino, já tinham aberto o corpo do menino antes, não tem nenhuma cicatriz, não tem nada. Então é tudo meio idealizado no filme, assim, essa parte gráfica. Por isso que eu acho que é um filme que trabalha essas ideias mais de forma... É, o gore não é tão importante, né? Que seja o gore não perfeito. Não é, exato. E o realismo não é importante também. Porque ele tá trabalhando ideias. Então, eu quero perguntar uma ideia. Nesse sentido que você tá falando. Num universo assim, quando você inflige, assim, as pessoas não conseguem mais sentir muita dor, né? Quase nada de dor. É, mas a gente percebe que certos atos são dolorosos, né? São, de certa forma, dolorosos. É uma mistura de prazer e dor, né? Eles sentem mais prazer com esses atos invasivos do corpo do que dor, né? Então, você acha que isso é um elemento perverso? Quando você associa dor com prazer sexual? Ou não? Isso a dor tá presente em todo qualquer prazer sexual? É perverso sentir dor e prazer ao mesmo tempo? É perverso sentir prazer com a dor? Não, é perverso você sentir prazer erótico abrindo o corpo de um cadáver de uma criança na sua frente. Não, mas eu fiz uma pergunta de forma geral. Porque isso é uma coisa que está presente em muitos filmes do Cronenberg. Talvez isso seja uma coisa que saia do inconsciente dele como artista. Ele associa muito dor com prazer. Vários filmes. E você, na visão de vocês, a dor, ela está sempre presente? É um conteúdo sempre? Que sempre está no prazer? Ou é perverso? A gente até chegou a falar disso em outros filmes, né? Eu acho que tem uma... Pelo menos se a gente falar... Aí não queria também entrar em conceitos psicanalíticos, até com o disclaimer, que quando a gente fala perverso aqui, a gente não tá falando do conceito psicanalítico de perversão, né? Tá um conceito mais, assim, psiquiátrico, ou senso comum de perversão, né? É, eu acho que quando a gente fala perverso, a gente tá falando de um desvio. Assim, a gente tem uma, digamos assim, uma ideia socialmente aceita do que é você sentir prazer, o que é, sabe, quais são as configurações de um ato sexual saudável, digamos assim. A perversão é algo que desvia, exatamente, é uma saída da norma, sabe, é uma saída da norma. Então, quando você, por exemplo, imagina prazer sexual em um ato cirúrgico, ou então, remetendo a um outro filme do Cronenberg, né, o Crash, quando você imagina prazer sexual associado a acidentes automobilísticos, né, assim, a experiências traumáticas de mutilação corporal, inclusive, você está falando de perversões porque isso é um desvio da norma, né? Se normalmente não é o que se pensa quando se imagina em ato sexual, né? A ideia de que você possa tirar prazer, inclusive, disso. Então é disso que a gente está falando. Não, eu acho que, por exemplo, esse negócio de corpo-realidade é um negócio... contestável, né? Acho que, na verdade, o corpo é uma ficção, né? Já desde Freud, ele que fez um filme sobre Freud e Jung e tal, lá de... Desde Charcot que se chegou a essa conclusão de que o corpo é uma ficção baseada em fatos reais, mas é uma ficção, né? Quando a histérica lá paralisava o braço e paralisava o braço até a manga da camisa e não de acordo com o sistema nervoso. Só que o demarcador do corpo é a dor, né? O demarcador de limite do corpo é a dor. É assim que a gente descobre qual é o nosso corpo, né? Eu dou uma martelada no dedão, dói. Eu dou uma martelada no chão a um centímetro do dedão, não dói. O corpo é o radar do... A dor é o radar do corpo, né? E aí, numa realidade em que... É o sinal de alerta, inclusive, eles falam no filme, né? A humanidade perdeu o sinal de alerta. O limite. Perdeu o limite, né? Numa realidade em que você não sente dor, é muito mais difícil de você determinar, de você se encontrar no seu corpo, né? E aí o limite do erotismo também é alterado por causa disso, né? Porque eles começam a erotizar coisas que a dor, inclusive, não permitiria tanto. Pois é, mas é muito difícil você pensar numa erotização sem dor. Eu não achei o filme nada erótico, nem nada sensual. E talvez por causa disso, assim, porque é muito difícil você pensar o sensual sem dor. Talvez você, a gente assistindo conseguisse. Eu não consegui, porque eu achei... Eu nem achei terror corporífico, nem nada. Não senti nojinho, não. Eu achei mais sem graça. Mas talvez o espectador consiga erotizar, porque a gente pressente, a gente projeta dor, né, na situação ali. Mas se você pensar que naquela situação ali não tem dor nenhuma, não tem nada de erótico. É impossível você pensar o erótico sem pensar dor, né? A própria relação sexual é um incômodo, né? É um incômodo que você satisfaz. Então, se não tem dor, não tem incômodo. Mas pro telespectador não tem erotismo. Eu não acho que ele causa a sensação de erotismo no telespectador. Mas na história, entre os personagens, há esse erotismo, né? Não, então, mas não convence, porque de onde é que vem esse erotismo, entendeu? Se não existe dor. Qual é o erotismo? Eu acho muito pouco convincente, assim. Os únicos personagens realmente legais e convincentes são aquelas duas mulheres, a da boca de pato e a outra que consertam máquina. Aqueles personagens são os únicos personagens bons. Eu queria que fosse um filme sobre elas duas, porque são as únicas personagens que realmente convencem, assim. Os outros, os dois ali, não me pareceram nada convincentes, sei lá, o erotismo deles. Convencer, quando você fala convencer, em que sentido que elas convencem? Elas convencem o espectador do quê, exatamente? De que elas realmente estão extraindo um prazer daquilo ali, entendeu? Erótico, de alguma maneira. Não acho que o filme dá elementos suficientes para isso, entendeu? De repente, a Kirsten Dunst fica ofegante. Oh, meu Deus, a cirurgia é o novo sexo, mas... Kristen Stewart. É, Kristen Stewart. Ela tá o tempo todo com tesão no filme, né? Ela passa o filme inteiro. Pois é, por quê? Não sei por quê. Porque, assim, o filme não, né? Então, eu acho que o filme teria que ter, graças a Deus não teve, mas teria que ter, tipo, 3 horas, entendeu? Pra conseguir desenvolver melhor isso. E talvez ele tenha cortado porque ninguém ia aguentar 3 horas desse filme. Mas aí ficou muito jogado. Mas eu quero jogar umas coisas aqui pra vocês pensando nisso, olha só. Uma coisa que o André tinha falado sobre a questão da cirurgia, né? E a Kristen Stewart fala isso, né? A Timely, que cirurgia é o novo sexo e tal. Eu pensei também na expressão em inglês, né? Você chama a sala de cirurgia o teatro, né? O teatro cirúrgico. Eu acho que é surgery theater, eu acho. Então, se você não tem dor, se você não consegue mais associar prazer e dor como no sexo normal, inclusive tem uma cena em que ela beija o Saul Tenser, né? A Timely beija o Saul Tenser, né? Um beijo bem sensual, e ele fala, não, eu não sou bom no velho sexo. Não. Eu realmente não sou muito bom, né? E aí, mas pensando nisso, que pra você conseguir ter prazer sexual sem dor, num universo sem dor, você precisa de teatro, você precisa de performance. Por isso que talvez a arte performática tivesse se transformado num ato sexual erótico para os personagens, mas não para a gente. Né? Mas não tem como convencer que é erótico se não tem dor, entendeu? Porque é que talvez para um espectador seja erótico, ou seja nojento e assustador, que não deixa de ser erótico também, né? Assim, freudianamente. É porque a gente se identifica com os personagens, entendeu? Então a gente sente aquela agonia da dor, do nojento e tal. Mas se você tá numa realidade sem dor, onde as pessoas fazem isso no meio da rua, né? Tem uma hora que ele passa lá na rua e o povo tá fazendo cirurgia no meio da rua. O que é que tem de surpreendente, erótico e fantástico naquilo ali? Nada. É, o que, talvez a ideia de intimidade, então, vocês não acham? Eu pensei nisso também, falei qual é essa coisa de extrair prazer de de invadir o corpo do outro, né? Porque você, e você leva a pulsão do olhar, né? Que os psicanalistas gostam de dizer a pulsão escópica. Você leva para exatamente para você ultrapassa o limite, né? Como não tem limite mais, a dor não existe. O limite é o limite corpóreo, né? É o limite do invólucro. Então quando você invade, e a cirurgia é isso, a invasão do corpo, né? E você adentra numa intimidade quase literal, né? E isso traria um erotismo, um prazer pra eles. Ah, foi a única possibilidade de explicação racional pra isso que o Gustavo acabou de falar, que realmente é muito difícil convencer nesse sentido. O filme que não convence bem. Mas seria essa coisa da interioridade, né, do corpo, você vê o interior, você tatuar um órgão interno, né, a pele, o limite já não existe mais como suporte, a pele não, então a tatuagem na pele, grande bosta, vamos tatuar os órgãos internos, eu achei meio bizarro. É, mas na verdade é isso, isso é a pornografia levada ao extremo, né, seria o extremo da pornografia, né? Se você pega a pornografia atual comparado com a pornografia do início, sei lá de quando, da década de 70, ela é quase médica, né? O que ela mostra e o nível de exposição e o nível de visceralidade da pornografia, né? É, poderia imaginar, assim, já falando em Sartre, como vocês estavam falando, que isso seria o extremo do extremo da pornografia. Né? O que é que você faz depois do prolapso anal? É você mostrar os órgãos internos da pessoa. Né? Quer dizer, o prolapso anal já é um órgão. Não aconselho você pesquisar isso no Google, heads up. É, seria não, exato, isso. Só... É isso, é uma pornografia. Mas eu acho que tudo isso depende da sua capacidade de sentir dor e incômodo, entendeu? Isso aqui eu achei não implicando, só tentando implicar, levar o filme a sério e discutir o filme de maneira séria e tal, que eu acho que não merece, mas só pra não ficar calado aqui uma hora e meia de fato. O filme quase me perdeu com aquela cadeira que eles usam pra se alimentar, que eu achei tão mal feito aquele negócio, cara. Vocês não acharam absurdo, não? Queria primeiro fazer uma contestação ao método. Isso é uma coisa que eu aprendi, principalmente lendo um crítico de cinema britânico chamado Robin Wood. Eu acho até que já mencionei ele. Assim, ele escreveu um clássico, né, da crítica de cinema chamado American Nightmare, né, que ele faz análise de filmes de horror. E uma das coisas que eu aprendi com ele é que a minha contestação é isso que o Gustavo falou. Assim, então não existe nenhum filme que seja tão ruim que ele seja impossível de ser discutido. Todo filme é passível de discussão. Todo filme tem alguma ideia. Pode ser o pior filme do mundo. Sabe, um filme mais mal feito, mais chulo, com a produção mais barata, mais absurdo, mais ridículo, mas você tem alguma ideia ali e essas ideias elas podem ser discutidas. Eu, com muita atenção, isso que estou falando, estou achando isso muito interessante. Quanto à questão do prazer e a dor, que eu achei interessantíssimo esse ponto, eu acho que o caminho para o qual o filme ele aponta é justamente esse. Vocês não foram convencidos, acharam isso inverossímil, mas eu acho que é justamente esse o ponto. Se você consegue imaginar, especulativamente falando, você consegue imaginar uma humanidade em que os corpos deixaram de sentir dor, qual é o papel? Onde fica situado o erotismo nessa sociedade? Claro, isso é uma função da ficção especulativa, sabe? E o filme ele tem que ser um filme de ficção científica, não é um filme realista, sabe? Que vai discutir realmente as repercussões disso, mas você consegue imaginar para onde que seria uma das possíveis alternativas a isso, é algo que para nós é justamente totalmente bizarro e estranho, sabe? Que é o sexo como forma de cirurgia. É estranho, não é erótico, causa até repulsa, mas justamente isso, a gente está falando de um mundo que é talvez o princípio de uma sociedade pós-humana, sabe? Que é justamente isso que o filme está tentando querer mostrar. Como é que numa sociedade pós-humana, de pós-humanos, em que você tem um menino que é capaz de digerir, né, um cesto de lixo de plástico, né? Onde é que fica o erotismo? Será que a gente vai continuar sentindo prazer com as mesmas coisas, realizando os mesmos atos? Não, o ato sexual vira um ato perverso. Mas que tipo de perversão? Então, assim, eu acho até que se você não achou o filme sexy, sensual, erótico, talvez você esteja até um sintoma de saúde, assim, que bom. Um espectador que tenha, né, achado o filme, assim, muito erótico, tal, procure o seu médico, né, pra ver o direitinho, né, faça o seu check-up. Agora, eu achei algumas cenas do filme muito sensuais. Sim, me leve ao escola. Né? As duas personagens que eu gostei muito, né, que são as técnicas, né, de reparo das máquinas, elas apontam para isso, né, para um possível novo erotismo, né, que ela tem o erotismo da máquina, né, Por isso que eu gostei delas. Sim. Porque é isso, elas estão... né? A gente já falou em outros episódios, né? Como você se apaixona, ou como você sente atração pelas pessoas por identificação, ou porque completa você e tal. Então elas têm esse deslumbre com a máquina, né? Elas estão completamente fascinadas por aquela máquina de autópsia e tal. Então aquela cena que elas tiram a roupa e deitam na máquina, que é a única cena em que alguém se diverte no filme inteiro. Então, assim, elas apontam para um possível novo erotismo fora do... né? Que não esteja preso à necessidade da dor. Porque os outros, eles ainda estão meio que buscando um erotismo vinculado à dor, né? Só que sem a dor. Então é meio vazio. Mas por que elas sabotam? Elas sabotam esse futuro tecnológico, né? Elas matam numa cena horrorosa, péssima, bizarra, parece um boneco. Elas furam a cabeça, né, daquele rebelde lá com duas furadeiras, assim. Um negócio horroroso. E elas sabotam, na verdade, né, essa transformação. Ao mesmo tempo que você fala que elas apontam para o erotismo diferenciado, elas, ao mesmo tempo, querem que continue da mesma maneira. Elas querem que não, seja... Não, mas elas sabotam a possibilidade de que isso vire uma coisa natural. Elas gostam da máquina, né? Se os meninos começam a digerir naturalmente, não precisa mais daquela cadeira que tu detestou. Eu também achei bizarra. Não precisa mais da máquina, né? Se vira uma coisa incorporada ao corpo, não precisa mais da máquina. Quer dizer, mas o filme não deixa claro isso. Fica muito raso, né? Mas a gente pode interpretar isso. Sim, elas amam que existe um limite entre a máquina e o homem, né? Isso é um pressuposto para elas, né? Mas, não, mas eu acho que isso, por exemplo, é o que o Diego tinha falado dos subplots do filme, que ficam meio jogados, né? Ele ser um agente infiltrado, elas duas e tal. Isso, nada disso fica muito bem estabelecido, né? Assim, fica tudo solto. Especialmente essa questão ambientalista, que eu nunca tinha visto o Cronenberg, sabe, tocar nesse ponto. E eu achei muito estranho, sabe, ter um grupo ambientalista, sabe, que agora a gente vai, sabe, vamos salvar o mundo com fazendo barras de plástico, e a gente vai digerir o lixo e tudo que a gente descarta, nós vamos consumir de volta, sabe? Mas você achou que era um grupo ambientalista? Eu achei que era um grupo que advogava um novo humano, assim, né? Um humano que seria um passo a mais na evolução, né? Eles querem, por exemplo, que eles se transformavam, né, por meio de cirurgias para conseguir digerir o plástico, mas o cara concebeu, o filho dele era naturalmente um comedor de plástico, né? Ele queria que esse novo humano surgisse. Eu não vi como uma questão de preservar a natureza. Não vi dessa maneira. Ele menciona isso, mas eu acho que isso é muito tangencial, assim. Eu acho que não é o... Eu também não entendi que o propósito desse grupo, né, dessa célula terrorista, né? Porque eles são tratados como se fossem criminosos, né? Eu não entendi que era um propósito ambientalista, não. Eu achei que eles estavam fazendo eco, inclusive, a algo que já foi dito em outros filmes do Cronenberg, né? Que eles estavam saudando, né, assim, a nova carne, sabe? Justamente, era um grupo que abraçava essa condição de não-humanos, ou de pós-humanos, ou de trans-humanos, né, que eles são. Ou seja, nós somos pessoas que têm um sistema digestivo capaz de digerir plástico. O que nos deixa também uma questão, sabe? Uma pessoa que digere plástico, né? Como o menino, né, no começo do filme. Ainda é um ser humano? É. A mãe dele não acha, né? A mãe dele não acha, exatamente. A mãe dele trata ele como monstruosidade, né? Ela chama ele de criatura e mata ele, inclusive, né? Assim, o filme já começa com um infanticídio, né? Assim, sabe? Perpetrado pela própria mãe, inclusive, do menino. Ou seja, um filme leve pra família, né? Leve sua mãe, leve seu pai pra assistir. Crimes of the Future. Mas eu fiquei assim... Eu fiquei um pouco de confusão, né? me deu um pouco de dissonância, né? Sabe, assistindo o filme, por causa dessas questões, porque vocês automaticamente associam o ser humano aprender a digerir plástico e desenvolver órgãos novos, né? E muitos desses órgãos sem muita utilidade, né? Vocês associam isso com monstruosidade automaticamente, assim? Com criaturas? São criaturas? Um horror? Porque eles são uma atividade, eles são um grupo criminoso, perseguidos pela polícia? Não, mas é porque tem um movimento conservador no filme que é de conservar o humano que a gente conhece o que é. As funções que a gente já conhece do organismo, né, o nosso corpo é esse. As pessoas que estão... Por exemplo, o que é a vanguarda artística do filme? É o Saul Tenser, que é o cara que cria órgãos novos, num ato de vontade, talvez, ou não. Então ele tá criando algo e que depois é transformado pela arte, né, dele com a mulher e tal. Mas, ou seja, o que eles apresentam pro público é as possibilidades do humano para além do humano. E tem um movimento contrário, que é o policial, né? Tem um policial investigador que tá o tempo todo conversando com eles, né? Aquele... Eu não reconheci o ator. Ele mostra, tem uma hora que ele mostra uma espécie de tumor, não sei o que é que ele tinha na barriga, né? Que ele fala, não, isso aqui é uma coisa pra ser extirpada, né? Eu tenho isso aqui, não é pra ser criado e virar arte, né? Ou seja, ele tem uma visão conservadora do que é humano. Ó, isso aqui que não tá dando certo, aqui a gente extirpa. Eu tava pensando que você pode pensar um filme também como um manifesto anti-sublimação. Pensando assim, por que é que o filme foi feito agora, né? Se é um filme com um roteiro antigo e tal. Você poderia imaginar esse filme, tipo assim, a mãe que descobre que o filho é transexual, ao invés de comer plástico. E aí, vê se o roteiro não encaixa, é perfeito, né? Que o é isso, as novas variedades da sexualidade, né? Um não binário gender flux underground, upside down. E a dificuldade da sociedade tradicional e oficial de encaixar isso. E essas pessoas tentando desenvolver isso no submundo, né? De maneira escondida. O cara dizendo, ah, eu também tenho um pouco disso, mas isso está errado, você tem que extirpar, não quer dizer que você tem que manifestar isso. Encaixaria perfeitamente com esses novos limites do humano, se a gente for pensar, como novos limites sexuais do ser humano. E da técnica da medicina, que quer transformar o corpo de acordo com esse desejo. Isso, não, e Foucault, total Foucault de, né, de bio... biopolítica dos corpos e anatomopolítica do não sei das quantas. Que é isso, né? A maneira como a gente e o nosso corpo é limitado politicamente e como a própria política tenta criar instituições para limitar o que é que o corpo pode ser ou não. Não sei se de propósito isso, mas pode ser lido dessa maneira, né? Como, e eu acho que foi feito esse filme, foi gravado nesse momento e por isso, por conta desse paralelo que existe com a realidade atual, em que a única questão discutida na internet e o cacete é gênero e sexualidade e tal. E o filme é um pouco isso. Quer dizer, não é um pouco isso, mas você pode interpretar ele, ou brincar pelo menos, com essa ideia de que basta você imaginar que ao invés de desenvolver órgãos novos, a pessoa desenvolve sexualidades novas. E todo o roteiro se encaixaria exatamente igual. Certamente toca nesse ponto, e não é à toa que foi filmado agora, como você disse, né? Alguém que foi sensibilizado pelo roteiro e falou, agora é a hora, né? Mas ao mesmo tempo ele não advoga isso também, ele traz até uma crítica, se for pensar, né? Não sei, eu acho que o Cronenberg ele é muito habilidoso nesse ponto, ele raramente se coloca julgamentos assim, nos filmes dele. Ele raramente se coloca ideologicamente. Isso é uma nota de grandes artistas, né? Porque quando o filme, a arte serve a uma ideologia, é primeiro que ela fica datada e segundo que ela não fala nada. É uma bosta. Isso é uma frase... Não sei se o André Vicente estava pensando no Orson Welles quando ele falou isso que ele acabou de falar, mas isso é uma frase do Orson Welles. Assim, na verdade, é uma reinterpretação de uma frase do Orson Welles, que ele falou, quando um filme se torna um veículo de mensagem, eu esqueci, inclusive, a frase, mas a ideia é essa. É um filme, quando ele se torna um mero veículo de mensagem, ou simplesmente um veículo de uma mensagem, por melhor que seja essa mensagem, pode ser uma mensagem linda, de solidariedade, de união, de paz, enfim, mas quando um filme se torna isso, ele fica raso, exatamente. Ou seja, quando um filme ele se torna, né, um instrumento de propaganda ideológica, por melhor que seja essa ideologia, ele se torna automaticamente um filme raso. E, de fato, o Cronenberg ele é um diretor muito bom nesse sentido, porque você não vê exatamente um posicionamento. A gente imagina que talvez... aliás, eu acho que certos elementos não conclusivos, né, dos filmes do Cronenberg, e esse filme, sem dúvida, tem vários plots e subplots que não se concluem muito, ou então que ficam um pouco ambíguos, que não são aprofundados. Eu acho que isso, mais do que uma ineficácia, né, ou então uma falha, né, falhas no roteiro, né, eu acho que isso é um elemento proposital, sabe? Ele não está interessado em dar a palavra final a respeito de uma certa questão, ou dizer que o destino de tal personagem é bom ou ruim, ou que isso deveria acontecer necessariamente, sabe, em resposta a tal outro fator que aparece no filme. Não, sabe, fica muito para nós, espectadores, assim, preencher as lacunas. Eu acho que ele levanta uma série de questões, ele joga uma série de ideias, mas ele não vai dizer o que é, sabe, oh, você tem que pensar assim, você tem que achar isso, é isso que essa questão é. Não, sabe, pensa aí, ué. Inclusive, ele, a cena final, ela é exatamente isso, né? É uma cena que pode ser interpretada mil formas, né? Eu tava discutindo isso sobre essa cena final com o Igor antes de começar a gravação. Qual cena? Fala dela. A cena em que o Saul Tenser, né? Ele come a barra de plástico, finalmente. E aí ele consegue digerir e tem um sorriso beatífico, assim. Como se ele estivesse tendo uma epifania, né? Que é outro tema no filme, né? Ele, inclusive, ele menciona isso, né? Quando a Kristen Stewart, né? A Timely, chega pra ele depois de uma performance, né? Que ele e a Caprice fazem, né? E aí ela fala no ouvido, ah, eu acho que cirurgia é um novo sexo e tal, né? Completamente com tesão, enlouquecida, fã dele total. E aí ele comenta assim, né? Pra Caprice, ah, ela realmente, ela, acho que ela teve uma epifania. E parece que dá a entender, a cena final, dá a entender que ele tem uma epifania depois que ele come aquela barra de plástico. E essa epifania? O que é essa epifania? Acho que a gente tem que interpretar, né? Eu tinha interpretado completamente louco, né? Porque eu associei plástico com o meio ambiente, né? Não consegui quebrar essa associação, como vocês fizeram. Vocês não automaticamente pensaram em lixo e meio ambiente com relação a plástico, né? Com relação a digerir plástico. E eu pensei. E aí, na minha cabeça, eu tive uma interpretação que eu agora acho muito rasa, muito ruim, que é, uau, eu consegui desenvolver órgãos e agora eu consigo digerir plástico. Então a minha arte, né, o meu corpo, o que eu produzo, ele vai poder ajudar o mundo, vai salvar o mundo. Então, tem uma utilidade. É absurdo. São muitos filmes de super-herói, Diego. Muitos filmes de super-herói. Seria se o filme fosse realmente como a gente estava falando, tivesse essa mensagem ecológica. O Diego tem uma tendência a ver mensagens ecológicas nos filmes, né? O Diego, ele tem uma tendência, assim. Eu acho que ele, o filme da vida do Diego é Avatar. No filme Mother, ele interpretou todo como uma questão ecológica. É fato, Mother é. O diretor falou que é. O diretor não sabe nada de filme. O diretor falou. Agora, essa questão do plástico, da última cena em que ele come o plástico, e isso, ele tem essa percepção de que é uma dificuldade que ele teve o filme todo, que tinha que ficar sentado naquela porra daquela cadeira horrorosa, mal feita. Comendo aquela massinha, né? Comendo uma massa, uma papinha do Matrix, assim, que a galera comia lá, né? E aí ele sente prazer e como se tivesse a digestão dele estava sendo feita, né? Com ele prazer. Tem uma epifania com isso. Eu falo que eu lembrei de essa cena final, me lembrou um professor meu que disse que, na faculdade, que estava atendendo um menino, e o menino, o grande dilema dele é que ele não sabia se era gay, se não era, se era hétero. E um dilema da porra, não sei o que, chegou lá acabado e sofrido, queria se matar e etc. E meu professor fez, você não sabe se você é gay, não? Tá aqui, ó. Aí deu o endereço da boate gay, vai lá e pega um homem. Pronto, tá resolvido seu problema, né? Vai lá e pega um homem e descobre se você é gay ou não é gay. Na hora que ele come o plástico, eu senti mais ou menos isso. Entendeu? O cara tá ali aí desenvolvendo órgãos e fazendo... Não tem nenhum dilema, só precisa comer plástico, pô. Para de pensar, não é artístico, não é... Come a porra do negócio, acabou. Não precisa de cadeira, não precisa de se adaptar, não precisa de criar... É aceitar que ele já era o transhumano. Isso, né? Exatamente. Vai lá, come o plástico e acabou. Eu achei maravilhosa essa interpretação. Para uma pessoa que não gostou do filme, Gustavo Leal, eu tenho que dizer que o que você falou anteriormente, né? Sim. Para mim foi uma apologia à relevância do filme. Você falou assim, ah, esse filme ele teve que ser feito agora, né? Por que esse filme foi feito agora, né? Essas questões, né? Elas estão tão presentes na cultura, né? E agora isso que você tá falando, assim, sabe? Tipo, Gustavo, eu quero que você... Eu vou recomendar mais filmes que eu sei que você não vai gostar, porque você fala maravilhosamente bem deles. É ótimo. Eu achei fantástico isso. É isso, mas concordo com você. Retiro. Porque ele fecha um enigma do filme, né? Porque é uma coisa assim, sem resposta. O que é esse Saul Tenser, que é um ser humano que tem esse enigma, que ele cria novos órgãos, né? E ele tenta dar significado pra isso por meio da arte, né? Só que no final, quando ele come o plástico, também tem o lado de que jogou a arte fora e o corpo foi ressignificado. De uma forma bem simples, na verdade, né? Mas não é isso a questão da sublimação, não é isso? Um sofrimento, né? A sublimação artística é isso. Você pegar o erotismo, né? A sexualidade, etc., ultra complexo e tal, e você tentar jogar isso no mundo de alguma forma. Mas é sofrido, né? Assim, esses grandes artistas sofridos e tal. Então o filme, talvez nesse sentido, uma paródia, não uma paródia cômica e tal, mas porque exagera esse processo criativo, né? O cara tá criando órgãos no próprio corpo, né? Mas você pode pensar isso como você criar uma obra de arte, né? O sacrifício que é e o quanto você tem que sublimado. E aí ele dá uma resposta mais simples pra isso, né? Vai lá e come a porra do plástico, né? Vai lá e faz, né? Sim, porque eu acho que não é à toa que o personagem principal, os personagens principais, né? A Caprice e o Saul, eles são artistas, né? Assim, porque justamente a arte é essa simbolização. Esse processo de simbolização, né? Digamos assim. Quer dizer, vou dar uma definição bem, né, apressada, rasa, talvez, né, uma, possível definição do que é arte, né? Assim, não é minha ambição, né, abarcar todo o fenômeno artístico com isso que eu vou falar aqui agora, mas você pode entender a arte como um processo de simbolização de uma agonia que você tem. E o Soul Tensor é um personagem que ele está constantemente vivendo em agonia por conta da garganta dele, do corpo dele que está produzindo órgãos, sabe, contra a vontade dele ou não, né? Talvez seja intencional, a gente não sabe, isso fica ambíguo no filme. Mas enfim, então a arte seria isso. Ele redirige a pulsão corporal dele, né? Como o Gustavo falou, a questão da sublimação. E no final ele aceita, né, o destino corporal, assim, mais imediato. Exatamente, exatamente. A arte dele é um resultado dessa não aceitação do destino corporal dele, como o André colocou muito bem. A partir do momento que ele come o plástico, né, a epifania que ele tem é justamente a aceitação dessa condição dele, né? Porque até então, o fato dele ser um agente infiltrado, né, que isso também não é muito bem desenvolvido, né, no filme, mas tudo bem, né, não é um filme perfeito, né? Ainda assim é um filme muito bom. Mostra que ele estava em um lado bem determinado dessa tensão, sabe? Ele é uma das pessoas que vê todas essas transformações que estão acontecendo com os seres humanos, né, como sendo um desvio do nosso caminho humano. E ele luta contra isso. E a arte dele, digamos assim, é uma declaração desse descontentamento dele frente a isso. A partir do momento que ele come a barra sintética, né, é a aceitação da condição dele. Sim, transhumanos, sejamos. Né? Ele foi para outro polo, né? Exatamente, ele foi para o polo oposto. Ele se tornou um dos rebeldes, né? Mas falando de arte, né? Vocês estão sempre se referindo ao Soul Tensor como um artista, né? Mas ele é um artista ou é a Caprice que é artista? Porque ele produz os órgãos involuntariamente. Involuntariamente ou inconscientemente? Quanto de inconsciente tem na produção da arte? É certo se referir a ele como artista mesmo? Porque é ela que tira os órgãos, é ela que tatua os órgãos, é ela que mostra os órgãos. É uma coisa involuntária pra ele. Mas ele cria, né? Ele tem o dom da criação. E o artista é quem cria, né? Inconscientemente, totalmente. Ah, mas tudo bem. Mas é ficção, né? É ficção científica, inclusive, né? Tinha que ter uma... E com a arte normal é assim também. Não basta você criar, né? Tem que ter alguém que veja, identifique como arte e resolva expor, né? Se ninguém vê a sua arte, identifica como arte e expõe a sua arte, não é arte, né? Você tá fazendo um negócio pra... Mas vocês consideram que... isso é uma questão que eu sempre pensei sobre arte, né? A arte, você... Para você ser artista, né? Eu concordo com você. Eu acho que a arte é tudo que é considerado como arte hoje em dia, especialmente hoje em dia. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que a arte envolve um mínimo de produção. Você tem que, como o Igor falou, você tem que pegar um caos, uma inquietação e simbolizar isso. E isso é uma produção. E o que ele está produzindo não tem intenção nenhuma, não tem nenhuma intencionalidade. E continua sendo arte? Não, mas tem uma intencionalidade aí, porque ele vai, como você falou, ele vai até o teatro cirúrgico. Né? Então, assim, ele se expõe àquela situação, ele deita naquela cama especialmente preparada para cirurgia, ele se submete a esse processo. Inclusive, o próprio personagem, assim, eu vendo uma entrevista com o Cronenberg, assim, esse próprio personagem, ele é um alter ego, né, do Cronenberg. É no sentido que ele é um cara que ele tá lá exposto e aberto ao público, passível ser julgado, analisado, dissecado, quase que literalmente. E isso é uma metáfora do artista, o artista faz isso. Ele se expõe, claro que o filme leva isso às últimas consequências, né? Assim, esse grau de exposição dele, que ele está expondo, sabe? É o íntimo dele, é a máxima interioridade dele. Uma metáfora que eu achei assim, muito, muito interessante, muito bonita até. E o Cronenberg falou assim, é isso que eu faço, justamente, assim, sabe? Eu faço esses filmes e muita gente me chama de louco, de perturbado, de perverso, de doente mental, diz que é horrível, diz que é chato, diz que é ruim, diz que é isso. É o que o artista faz, assim, eu tô revelando uma coisa minha, assim, minhas ideias, meus sentimentos, meus afetos, tô expondo eles ao público justamente, né, na expectativa de que isso vá ser minimamente aceito ou elaborado por outras pessoas. Então, eu acho que é arte, sim. Os dois são artistas. O fato de você estar lá submetendo a esse ato, né, cirúrgico, eu acho que sim, ele poderia ser classificado para os padrões contemporâneos, claro. Agora, você está pensando assim, sabe, em arte, não sei, ainda, sabe, um paradigma talvez assim, medieval ou renascentista, ou pré-moderno de arte, né? Assim, pintor é o artista, aí talvez ele não seja mesmo. Você está falando de revelação do íntimo. Mas eu acho que tem que agregar um valor estético a esse íntimo. Né? O órgão tatuado, ele é estético, né? Seria o valor estético, segundo o filme. Né? E você vê o que acontece no filme, né? Assim, no filme é criado um beauty pageant, né? Assim, um concurso de beleza interna para órgãos, né? Então, assim... Isso é paródia. Sátira. Né? Sátira. Sátira, né? Então, não pode ser que seja uma ideia satírica, assim, mas ainda assim é uma ideia interessante. Ainda é interessante imaginar uma sociedade, uma cultura que produza isso, sabe? Em que haja uma valorização estética, sim, dos órgãos internos. Por exemplo, Diego, você está falando desse negócio da criação, né? Porque ele cria órgãos únicos. Também tem esse aspecto do design, né? O corpo dele é um designer, né? De algo novo e único também. Cada órgão sai diferente. E não fica claro se ele não tem uma participação nisso, né? Pode ser que ele... O filme deixa meio em suspenso se tem um pouco de participação dele, né? Na criação. Ele gesta. É como uma mulher grávida. Ela participa ou não participa da criação do filho? O corpo dela está produzindo um filho. Ainda que não seja um desejo consciente, e talvez tenha um desejo, que exista numa dimensão não consciente, que produza algo também, que é... Enfim, aí não é o caso de dizer arte, mas é uma criação de algo. Na verdade, esse é um ato bem paradoxal, né? O ato que cria uma nova vida, que é o maior ato de criação que o ser humano pode ter, é o ato mais passivo, né? A mulher espera e produz uma vida. Então é realmente um enigma isso, sim. Que é como ele faz, com os órgãos estranhos que ele gera, né? Ele é como se fosse uma espécie de maternidade ali, né? Que aí traz, inclusive, essa ideia do Gustavo, que ele falou que toca em alguns momentos essa questão do transição de gêneros, etc. Agora, fazendo um paralelo aqui com arte renascentista, arte de outras épocas, teve essa figura histórica que é o Andrés Vesalius, né, em português André Vesalio, né, homônimo aqui do André, né, que foi um médico belga. Né, ele nasceu em 1514 e ele é autor de um livro chamado De Humani Corporis Fabrica. Em latim, não sei o que é isso. Depois, público aí, procure, dever de casa para o público. De Humani Corporis Fabrica. Que é um livro de anatomia, foi publicado em 1543, né? É um livro médico de anatomia, com vários desenhos anatômicos do corpo humano, vários desenhos de órgãos, vários desenhos de esqueletos. Esse livro, hoje, ele é considerado uma obra de arte. Olha só que coisa, né? Assim, é um livro de anatomia, ou seja, você tem órgãos, várias pinturas e desenhos e gravuras de órgãos sendo descritos cientificamente. E esse livro, ele hoje é considerado esteticamente belíssimo, né? Assim, os desenhos são fantásticos. Eu tenho salvo aqui no meu Pinterest algumas das gravuras dele, e realmente é um trabalho magistral, sabe? É fantástico. O cara, ele poderia, sabe, se ele tivesse sido um artista, tradicionalmente falando, né? Assim, um artista como outros artistas da época, essas pinturas, esses desenhos que estariam certamente exibidos em galerias de arte, né? Então, órgãos, né? Ah, mas que louco, né? As pessoas acham órgãos bonitos. Isso não é uma ideia, assim, recente, absurda, mirabolante, não. Assim. A minha pergunta era sobre a estética, era nesse sentido, né? Porque é claro que o desenho, ele tem um elemento estético, né? Dos órgãos, né? E a maneira como ela tira os órgãos, né? A maneira que ela tatua os órgãos, né? Caprice, né? Pode ter uma beleza, sem dúvida, né? Eu só estou querendo polemizar porque tem certos artistas e certas obras de arte que são expostas como arte, que não houve nenhum elemento estético agregado, só um elemento de significado, né, de explicação, um elemento intelectualizado. E é difícil você, para mim, por exemplo, considerar isso como arte mesmo. A arte sem estética, só com significado, só com uma arte intelectualizada demais, né? O que seria estética aí? Essa produção, né? Não, mas realmente não tem muito a ver com o filme em si. Mas eu tenho essa coisa... Tem um pouco, né? Porque naquele cara das orelhas lá, a mulher fala, né? A mulher fala que não é... Ela desmerece a arte do cara porque as orelhas não têm função. É interessante, né? Ela fala, não tem, as outras orelhas não têm nem função. É só pelo choque. Porque eu pensei nessas artes contemporâneas, na arte contemporânea hoje em dia. Algumas, né? Não todas, né? Mas, por exemplo, o cara que amassa um papel e cola na parede o papel amassado, né? Do museu. E tem toda uma explicação, né? Perfeita e inusitada para aquilo, né? E aquilo é considerado arte. Ou seja, a arte é a conceptualização do papel amassado, e não o papel amassado. Não houve uma produção estética, não é um elemento estético agregado aquilo. É só um papel amassado, se você olha. Você tem que saber o que está por trás. Tem que ter uma apreensão intelectual de todo um percurso, às vezes, do que significou naquele momento histórico para você dar um significado para aquilo que é só um papel amassado, né? Mas se a gente vai entrar naquelas questões do Duchamp com o urinol dele lá... Isso é arte, justamente isso é arte conceitual, assim, a arte que está no conceito, sabe? Tem gente que não gosta de arte conceitual, sabe? Mas é válido, é arte. É arte, assim, não tem como dizer que não é arte. Porque é tratado como arte, é estudado como arte. Está em livros de estética, está em exposições, está em galerias. Então, assim, objetivamente falando, por mais que a gente não goste, por mais que, de repente, a gente pode, sei, atribuir a isso um julgamento de valor muito baixo, né? Assim, pô, o cara não teve trabalho nenhum. Não sei, mas assim também eu fico pensando assim, naqueles críticos de arte antigos, né? Assim, o público antigo, né, que viu pela primeira vez as exposições do Picasso, né, e pensou coisas do tipo assim: ah, se uma criança pinta isso, meu filho consegue fazer esses garranchos aí, depois. Então, assim, também é um pensamentozinho assim, que justamente tem muito medo de se aprofundar. Assim, mas por quê? Sabe? Por que não seria arte? Eu não sou nenhum grande defensor de arte contemporânea. Eu não estou aqui advogando em prol da arte contemporânea, da arte conceitual. Eu tenho também, como todo mundo, eu imagino, assim, os meus issues, as minhas limitações, né, cognitivas na hora de apreciar certos objetos que eu vejo em galerias de arte hoje em dia. Mas, indiscutivelmente, essas coisas são arte. Assim, objetivamente, você vai lá numa galeria, dá lá uma exibição, você pode não gostar, mas justamente... Não é objetivamente. Não é objetivamente, então. Porque se o que é arte é o que alguém decidiu subjetivamente que aquilo é arte e vai pra galeria, não é objetivo, então. É uma decisão política de poder, inclusive, determinar o que é arte hoje em dia. Sim. Mas que eu falo assim, objetivamente, isso não é uma coisa que vem da minha consideração, da minha avaliação. Porque se há, por exemplo, assim, um grupo ou um sistema, né, que considera determinados objetos como arte, sabe, não é a minha opinião apenas que vai invalidar totalmente. Não é porque eu vou dizer assim, ó, gente, veja esse pedaço de papel amassado aqui na parede. Isso não é arte. Não, é objetivamente nesse sentido que eu tô falando. Tá fora de mim, sabe? Está na sociedade. No filme, o que determina que eles são vanguarda da arte ou são artistas... a serem considerados da arte, fazendo as cirurgias em público, etc. O que que é? É o ato em si? É porque alguém disse que aquilo era arte, etc? Que vocês falaram em paintbrush, né? Em pincel. Eu fiquei pensando assim, que não sei se o Igor se enganou ou não, mas o paintbrush dela é o controle remoto da câmera. Né? Ela fala que a mesa de autópsia é o paintbrush dela, porque ela dá as pinceladas com aquilo, né, no corpo dele. Né? Mas ela usa aquele controle remoto que parece uma tartaruguinha, para as agulhas entrarem. Que ele produz os órgãos, involuntariamente ou não, inconscientemente ou não, e ela complementa, né, ela dá o acabamento estético, né, usando aquele controlinho remoto. Então, realmente, não tem como você não pensar como um ato artístico isso que eles fazem. É difícil, realmente. Por mais que seja absurdo e seja perverso e seja... É um ato artístico, de fato. Especialmente no universo do filme. Tá, eu fiz uma operação de apendicite. Por aquela técnica que tem os furinhos. Eu esqueci o nome agora. Laparoscopia. E aí, o cara tirou o meu apêndice... E aí, isso é arte? Mas ele tirou o seu apêndice numa galeria com um público de críticos de arte e público de arte olhando você naquele momento? E faria ser arte isso? Pois é, isso é um questionamento que eu faço também. Mas, assim, a possibilidade de que isso seja arte, pelo menos pra mim, não me parece muito absurda. Se fossem dadas, sabe, se me fossem dados sinais suficientes para que isso fosse arte. Eu não conseguiria conceber agora, mas dizer que isso é impossível, eu não sei. Assim, o urinol de Duchamp, ele era impossível há 500 anos atrás, quando se tinha uma ideia de arte completamente diferente daquela ideia que a gente tem hoje em dia. Se, não sei, daqui a alguns anos, não sei, cirurgias podem ser consideradas performances artísticas, não sei, como é que vai estar o estado da cultura daqui a... Eu não sei como é que vai estar o estado da cultura daqui a 5 anos, sabe, 500 anos. Nem sei se haverá cultura daqui a 500 anos. Enfim. A gente já tem algo parecido, hein? A gente, caminhando nesse sentido, essas coisas de harmonização facial, eu sei que é mais ou menos isso, que é algo feito, manipulação do corpo humano, para criar uma sensação estética, supostamente de agregar valor estético a algo, né? Que é o que ela fazia com as cirurgias ali também, né? Tem uma harmonização facial no filme, né? Tem uma desarmonização facial, inclusive. É uma desarmonização, né? Umas incisões no rosto, um negócio horroroso. E ela fica apaixonada, a Caprice fica apaixonada pela mulher que fez essas cirurgias no rosto, né? E aí ele é perverso, né? O Cronenberg, no sentido de que ele faz exatamente o contrário da norma de hoje, né? Que é você harmonizar o rosto para ficar o mais belo e simétrico possível. No filme, o que é admirado, e eroticamente, são incisões horrorosas. rosas no rosto de uma mulher, né? Escarificação, é o que, né, tá dentro, né? Ela tá se abrindo. Ela tá se abrindo pro mundo, né? O que tá dentro é que é belo. Beleza interior. Aí eu vejo uma sátira nisso. É uma outra também, piada do filme, né? Outra piada, assim, a beleza interior. Um concurso de beleza interior, em que justamente você vai abrir a pessoa e vai mostrar os órgãos da pessoa pra ver qual que é o pulmão mais bonito, qual que é o intestino mais bonito, ou então qual é o órgão inexistente mais bonito. A gente, será que pode falar, então, que o técnico de Photoshop também é artista? É a pessoa que pega uma foto e faz uma harmonização estética na foto. Eu sei o que é um técnico de Photoshop, mas por que ele seria... Porque ele pegando um material bruto e tá deixando ele mais bonito, mais harmônico. Então. Ele é um artista no sentido cru da palavra, né? Qual que é a relação disso com a mulher com a cara cortada? É isso que eu tô falando. Da mulher com a cara cortada e o técnico de Photoshop? Não, é porque no filme... As pessoas o que acham, o que é considerado belo é muito extremo para nós, hoje em dia. É o que está dentro, é esse elemento satírico do filme. Talvez por isso, porque ele está levando o outro extremo, porque hoje em dia a gente vive numa época de artificialização máxima da aparência humana, né? Esses apps, por exemplo, que deixa você certinho, né? Todas as fotos que você põe no seu perfil, sabe? Essa artificialização de como você se projeta no mundo, assim. Um monte dessas mulheres e homens que aparecem no Instagram, que aparecem nos apps de paquera, que aparentemente são perfeitos, têm corpos perfeitos. E aí, quando você vai conhecer? O filme é curioso que ele debocha disso também, né? Os corpos são muito feios, né? Com cicatrizes, tem um enfeamento, né? A própria Caprice, no meio do filme, ela põe uma espécie de chifres na testa, assim, umas incisões. As pessoas vão se enfeiando, né? O Tencer tá cada vez com mais cortes. Até tem um zíper na barriga numa hora do filme. A Lea Seydoux, a gente tem que elogiar ela, não tem não? Que ela foi pra essa cena totalmente game, assim, totalmente, não, vamos. Se joga. Vou lamber o intestino do Viggo, sem problema nenhum. Um tesão aqui. Do Igor? Do Viggo. Do Soul Tencer. Mas que cena desnecessária, velho. Um zíper na barriga, cara. Não, e contraditória com o filme, porque a lógica do filme é que a cirurgia é o novo sexo. São duas coisas diferentes, né? O prazer tá na cirurgia. Aí, de repente, ela faz um ato sexual do old sex, né? Do sexo antigo com o intestino do cara. Não faz nenhum sentido. Foi só pra chocar. Não. Prazer talvez estivesse a cirurgia simbolizando. Eu acho que foi o André que falou isso, inclusive. Simbolizando todo e qualquer tipo de intrusão que se faz no corpo. O que ela tá fazendo, metendo a língua no intestino dele, ela tá fazendo uma intrusão, assim, sabe? Sim, mas através de aparelhos, entendeu? É a intrusão mediada pela máquina, assim. Nessa hora, não. Mas naquele momento não teve mediação. É bizarro. Agora, a mesma pessoa que criou essa cena foi a que criou a cena que as mulheres matam o cara com furadeira na cabeça. Coisa nada a ver. Quem se incomodou com essa cena da furadeira? É um filme de comédia mesmo. Cara, que dá pra ver nitidamente, quando a câmera vem pra trás da cabeça, dá pra ver nitidamente que é um boneco, assim, sabe? Com a furadeira na cabeça. Tá bom, mas é um filme. Mas dá pra ver que é um boneco na cena da autópsia também. Não, é horroroso. É um filme de comédia. Quem falou isso? Tava certo, é um filme de comédia. Mas é isso. Essas duas personagens que são fantásticas, agora o André falou isso, me deu um pouco o porquê que eu achei. Porque elas são personagens dos irmãos Coen, né? Eu queria ver um filme dos Coen com as duas. Ah, sim, é verdade. Porque é isso, elas são divertidas, são cruéis. Essa cena da furadeira caberia perfeitamente num filme dos irmãos Coen, assim, com só que de maneira mais engraçada, exagerada, assim. Tá aí, fica a minha proposta pro cinema mundial. Irmãos Coen, façam... Porque os personagens, eles são meio plácidos, né, nesse filme, né? É meio passivos não, mas plácidos. E elas são exaltadas, meio monstros, meio psicopatas, meio... sentem prazer e gozo, e se divertem, matam, e sabe? É interessante isso que o Gustavo falou, sabe? Porque justamente essas duas personagens, elas parecem saídas de um outro filme. Porque elas não são caracteristicamente personagens cronenbergianos. Existe uma coisa que eu acho que é parte da estética cronenbergiana, sabe? Um certo detachment dos personagens, sabe? São personagens, sim, construídos para serem emocionalmente frios. Inclusive, aliás, eu acho que muito da ação do filme decorre dessa frieza emocional dos personagens, ou mesmo de uma certa incapacidade deles de sentir certas coisas. Eu acho que esse é um dos motores do filme, assim, sabe? Porque eu não sinto mais dor no sexo, então eu tenho que procurar, sabe, o erotismo em outros lugares. De repente, mutilando meu próprio rosto, né, na frente de um grupo de pessoas, né? Será que daí eu posso tirar um prazer erótico, sabe, já que eu não sinto, né? Então essa inabilidade ou incapacidade de sentir faz com que os personagens cometam atos perversos, se mutilem, transformem o próprio corpo, como o personagem do Jeff Goldblum na Mosca, façam todo tipo de horrores por aí. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Amei a discussão, adorei. Agradeço muito ao Gustavo pelas observações, né? Eu sei que ele não é super fã desse tipo de filme, mas valeu mesmo as interpretações, valeu a boa vontade de não meter o pau no filme como ele queria ter feito, né? Valeu demais. Dá um tchau aí, velho. Tchau, valeu. Por favor, próxima semana, tenham piedade de mim. Grande Igor Trevosão, muito obrigado. Sabe, valeu por ter ajudado a fazer o roteiro, valeu pelas interpretações, pelas ideias, informações, como sempre, uma enciclopédia da arte, da cultura pop, da cultura de massa. Valeu demais. Que isso, velhão. Eu que agradeço. Sempre um prazer conversar com vocês, de fato. E excelente conversa, novamente. Obrigado. E o nosso querido André Vicente, fantástico, muito obrigado também. Acho que a gente teve uma. Acho que quem realmente ouvir esse episódio vai poder apreciar o filme bem melhor, sem dúvida nenhuma. Valeu demais. Valeu, um abraço, gente. Até o próximo episódio. O próximo episódio, a gente vai seguir a recomendação da nossa ouvinte Júlia Bicelli e vamos fazer um filme do grande diretor grego Yorgos Lanthimos. A gente escolheu A Lagosta, The Lobster. Tenho certeza que vai dar muito pano pra manga. Valeu demais. Um abraço, um beijo a todos e até mais. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. If you didn't care, what happened to me?